decolado aos 33, controle 19, decima 8, bom voo. Boa tarde, bom trabalho. Bom trabalho. Controle de Salvador, boa tarde. 1869 no perfil da Arbora, na 6-4. 1869, contato radar, 360 CW. 360 na água, 1869 na água. Estacionado 2000. Passada do 2233. É presente, voo direto ITAP, subindo ao 050. Fone código 0124. 0124, ITAP 0124. Céu 143, procede vestida 4000, bom dia, voa Duna. 3 da Prejudona, porém ainda descida para 4 mil. Duna está autorizado, recebe 4 mil, real no 4 mil. Bravo Charlie, prossiga. Como instruído anteriormente, a sua direção na terminal Aracaju 1203. Depois 233, cheque o modo seu transponder. Tiro alfa mensal do passarei pelo 233. Ok, agora como recebe? Depois 233, agora recebo o modo alfa, negativo o modo Charlie. Cruzando 3-6. Tente, qual é a velocidade do passarelo? 2-4-0. Tente, mantém a velocidade do passarelo do passarelo. Passarelo 2-2-3-3. Vai manter. Fingindo 4.000, meia 1-4-3. Tente, mantém 4.000 devido à área restrita. Meia 1-4-3, aguarde de descida. Mantendo. 1-8-6-9. Estuva restrita nível 320, autorizada Elefa da presente. 320, voando Elefa, voando 869. Avião 01, prossiga. 206. Information Papa is correct, respect to copy. Recife, Fulca de Pátria in Aracaju Transition. Respect Fulca de Pátria, Azul 4206. Próximo código transponder acionado. Enche o tipo. Gente, reporta a ingressão na CTR, o Guardião 01. Decepção ao localizador, meu 143. Meu 143, deu até 2000 pés, ajuste no 01, está livre do S, reporta localizador. 1011, 2000, livre, vai chamar estabilizado no 06143. Altero 2233, desça para 3.000 pés, ajuste 1.011. Altero? Opa, na escuta. E 2233, desça para 3.000 pés, ajuste 1.011. 3.000, atrás da duna? Principalmente manter a chegada, Altero 2233. Ok, 3.000, meado. Copy. Go ahead, we are ready to copy. Azul 420. Clear to Recife, flight level 320, via Altazulu 17. Takeoff ready 10, after takeoff left to turn with Puka, Lopetri, and Aracaju transition. Score code 5577, instead of Lopetri 119, Nismo 8. 2000, Flamarino, localizador 2233. Flight plan rules, Puka, Caju, departure, left turn after departure, flight level 330, call 5577, and departure frequency 119.8. Correct, Caju, flight 206, correct, for pushback in the center of PTO. Call me back ready, I'll do for 206. Chama minha 201, copy? Copy, precisa, minha 201. Galeão 01, galeão autorizado no nível 360, no colo da pista 10, com curva à direita, seguido da ônibus Irumi, interceptor no setor novembro 857, e sai com faz na rota. 5566, código transtorno, 5198, controle. 06143. É, 01 para o galeão, decolando a 10, com roda à direita após. Da ônibus Irumi, sai de transição, é para nós a 2. Da ferrovia e a página de acordo com a de todos. Meia meia, transforma em 598, campo de Salvador. Parece que o 201 chama pronto para o chefe de mim. Para a próxima, 201. Eu quase 01, mantendo no meu pé, já está direto de China. Bruno 869, Cifron 288, até no 260. Autorizado no nível 110, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil de subida Conde, aciona 5012 sem controle 1928. Azul for 206, gate number 1, request pushback and startup. Approved pushback and startup, correct for text, Azul for 201, correction for 206. Call it back ready for text, Azul for 206. 3233. 2063, are ready for taxi alternating in Maceió. In this is 3 hours and 30 minutes. 116 on board. Thank you very much. deu pra guardar o 629? Assim, sim. Sim. Correto, para o SAC. Afirmo, pronto para o SAC, está com 3 horas e 45 de autonomia, alterna Galeão. Ok, a gente já tá esperando mais 5 minutos aqui, ela foi autorizada depois. Tá ok, ciente, boa noite. Depois passar a gente vai chamar. Puxa 06, fly straight to Romeo Fox 018, thank you for your help. Na 3629, espera da aula 0 pronto. 3629, autorizado alinhar e manter. Aí manter no 0, tá? 3629. Táxi até Satisfei Papá, chama para ingresso na pista 17. Papá Romeu Serra, Tango Delta. Dan 3629, autorizado. Decolar 090 grau 09. Decolar 3629. Have a good night. Thank you for 206. Good night. 29, Decola 04, chama o controle, 119, decima 8. 98, alô, esquema do nome. Alô, esquema. Serra Tango Delta, decola 06, chame o controle em 119, decima 8. Serra Tango Delta, contato radar, suba para nível 180 na saída Arbor. Arbor 180, chefe. teste para o táxi com 156 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Autorizado táxi via táxi principal Índia, no ponto de espera 118, principal 95, ajuste 0011, Tan 3897. Chama controle, tá? 3897. Controle 198, tá? 3897. Muito obrigado, Controle Salvador, boa noite, tá? 3897. Latam 3897, contato radar, suba para o nível 320, saída da El. 320 da El, Latam 3897. Isso, 1-0, 1-0, 1-0, pode parar. Latam 3897, pode voar em direção Leda, senhor? Ao cruzador no pé afirmativo, Latam 3897. Voz 2000, Leda, Latam 3897. Controle 1601, sou autorizado lá. Eu disse, só que não faz parte do nosso plano. Se conseguir coordenar a da GEL ou alguma outra proa, a gente agradece. Eu te aguardo, o é 201. Ok, obrigado. Seu nome foi Irune. Foi Irune, é do Irune, muito obrigado. Para o Recife, em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Coordenada autorizada pela Infraero, estou ciente. A torre está ciente. Chame ao término. E tem a previsão de quanto tempo? Sim, ciente. Chame ao término do procedimento. Salvador, 1705 da Gol, boa noite. Boa noite, 1705, acione a identificação de sua via chegada a ponto para 4 mil pés, isso tem na Gal 0 ou 9. Milhões, 4 mil, na bomba. Para o nível 050, Senegal no 019. É que o dia para o 050 de alta. Salvador, 5, 6, 6, 6. controlado, passando a 1500 na sua escuta. 645, contato radar. Suba para o nível 360, saída da El. Saída da El, pode voar ali, da Gol no 645. Um cruzado 2002 afirmativo, Gol no 645. Cruzado 2000, valeu, da Gol no 645. Controle 397, solicite ao centro Recife em 125, decimal 1, ao TR 133, decimal 25. 1-3-3-2-5, 1-3-2-9-7, boa noite. 1-0-1, passando posição Conde, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju em 1-2-0, decimal 3. Serra Tango Delta, chama o centro Recife, 128, decimal 8, ao pé, 126, decimal 0. 388, 260, Serra Tango para Salvador, acione o código padrão, o Guardião 01, aguarde para chamar a torre, o Kenan em Salvador no 09. boa noite, Gol 1236, pronto, ponto de zero, 1-0. Gol 1236, autorizado decolar. 1-0-0 graus, 1-1 nosso. A gente tem pausa 10, Gol 1236. Chama a torre, salva bem 1 na noite e chama a nação. 3, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, avistado, autorizado, chame na final pro Graé, Guardião 01. Fala na final para o Graé, 01. Chama o centro Recife 1, 25 decimal 1, término 33 decimal 25. 35 1, 33 decimal, agora vem com a 10. 9238, reduza para 2209. 2209, 9238. 705, desce a via para 2210, general 01, autorizado. Final INS, X-Way, estão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Estabilizado, é o número 1? Afirmativo. Olha para a Duna, é presente? Autorizado o Freight Duna, para a Duna, inicialmente para 3500 pés, vamos no 705. 3500 para a Duna. Uno, dois, três, meia, decola, já sei. Uno, dois, três, meia, contato radar, suba, para o nível 370, a saída Momo. 370, Momo. Uno, dois, três. 1705, utilizado, continuar a descida, 2000 pés. Tá, segue para 2000, agora 7000 de Duna. 19238, recuperação para sequestramento, mantém presente proa. O limite ao localizador está para 3.000 pés, o general no 01. 3.000 pés, mantendo a proa, limitado pelo localizador, 9.9.2.3.7. Autoriza por aí front para o 1236, tá bom? Tô, o Chaleiro 6259. Cogboa, autorizado, Gono 236. 236, Cogboa. Fica, Israel, liga, não ativa. Controle 5016. Controle, transponder? 5016. 1259, Guarulhos autorizado, 360, pela Tojulo 10. Decola da 10, direita da Elo Leda Montima. Controle Salvador 198, transponder 5016. Procedimento correto, senhor. Bora. 705 da Lua. 1705, chama a Torre Salvador 18, original 95. 895, boa noite. O Salvador 1705, tá bom? 1705, avistado, acuse com o trem da Estelada. Chama lá. Segundo lado, 238. 238, chama a torre. Salvador 18, sinal 95. 295, boa. Salvador, voo 92, 38 no LS, a número de LS, dona. Número 2, chama estação do Simbra. Voo 9238. Chama lá. 705, baixar, checar. Ciente do voo no 705? Voo no 705, autorizado voo no 100 graus, 109.